追。 9092. Cadê 2510, registrado no 012? Bom, o azul 9092. 9092. O 1885, pista livre, pouso autorizado, vento 1190 graus, 129. Gente, recebe o pouso, voo 1885. Passaredo 2230, decola 114, controle 1208, bom voo. 1208, 2230. Eco Delta Fox. 1510, Delta Fox. Litoral Sul, informe através do farol da Barra. Controle passarela 2230, decolou na rua 1, elefa, não compre o perfil superior da carta. 2230, suba para 3.000 pés, ajuste em Salvador 1012, Arboruno. Arboruno 3.000 pés, 1012, 2230. Visual com o Boeing da companhia na curta final? Afirma. Após o mesmo autorizado, linha Alemanha Gol no 256. Após a companhia Alemanha no 256. Isso que bravo isso? Será que a condição de efetuar uma aproximação direta? A gente pediu que o senhor tenha se reduzido agora para 230 nós. Reduzido para 230, peço para a aproximação direta do Cidrago. Autorizado o cruzamento, postar na Delta 1211, agilizando, postar 2531. Lá, 2531, 1154. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informe decolagem de um banho da Gol na 10, 3154. O 1885, solo zona 6, Olivera 1211. 1211, obrigado, boa tarde, 1885. Traria 2500 para o Eco Delta Fox? Eu tenho 1500 pés, Eco Delta Fox. Perdendo para os corredores, obrigado. Imagem, vento 120 graus, 14. Teve decolagem, não deu 5 metros. Qual é o Salvador? É o azul 2750. Azul 2760, prossiga a descida para 150. Passando medificação, descida para 150, agora para a modificação da regra de voo. Pelo centro até 120 da pista. A gente desce até 140 então. Reporte para a modificação do plano de instrumento. É o 140 que vai reportar para a modificação. Outra pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 149. Livre pouso na 10-3154. 1256, decola zona 8, controle 1208. 208. 2230, suba sem restrições a 1180. Sem restrições agora para 1180, 2230. Azul 9092, complete aproximação em nave, chama a torre em 18 decimal 95. 1895, azul 9092. Desse manter 1-1-0, autoriza a chegada na área. Direto na área, obrigado. Controle voo 256, A decolada na Buca Zibar iniciou a curva direita, curva esquerda. 256, contato radar, decolagem, se mantém o 370, saída da Buca. 370, 1256. Whisky Bravo, isso. Pois, pelo, prossiga. Puxa a navegação para o CA, Vitor, 366. Estrela autorizada para 2500 pés, o altímetro em Salvador, 1012. Prossegue para Pelo, após Serra Vitor 366, autorizado a descer para 2500 pés, 1012 no altímetro. Para você. Obrigado. Força aérea 2591, ponte 0, 0, pronto. Força aérea mantém o ponte 0, 0. Mantém o ponte 0. Do 9092, pouso autorizado, vento 120 graus, 13. E pouso 90, 9092. Voador, voo 9256, tá voando a posição PUCA para evitar formações. Gente, tô livre. Minuto agora. Passarei 2230, vou direto a Alefa. Direto a Alefa, 2230. Patango, isso e Kilo Zulu, prossiga. Patango 130 agora, dá pra ver. Azul 2760. De voo, instrumento modificado a partir de agora no 620, prossiga esse preparo de tráfego. Aguarde para livrar a frequência. Ciclo Zulu, prossiga. Alinhava para Salvador, e olha a minha vez aqui na rádio. Até no 035, está olhando a minha vez agora. Ciclo Zulu, ciente. Siga as regras de voo visuais. Siga corredores. Informe para descida. Ciclo Zulu. Foi previsto, através de Veracruz, é 1.500 pés. Controle, Serra Azul, vai. Prossiga. No momento da Ana Ribeira, se autorizar, você que foi direto em Rimar, né? Direto em Rimar, 500 pés, Serra Azul, eco. Aguarde transferência para a torre. Direto em Rimar, 500 pés, Serra Azul, eco. Em frequência livre, chame no retorno. Puxa na 6326, desça para o 050. Ou no 256, chame Recife em 2085, alternando 2545. 2085, até o 2545, gol no 256. Que bravo, isso estabilizado? Estabilizado. Aproximação em nave, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. Para completar o em nave, chama Salvador em 118, decimal 95, obrigado. Seu Kilo Delta. Correto, Kilo Delta. Passing call position now, read 7, terminate. 60 miles out of Salvador VOR. Contact now, Ilhéus approach frequency 120, decimal 1. Do 2760. Vai ser livre para coordenar com o tráfego local 2345, chame na decolagem. Whisky Bravo, o Whisky pouso autorizado, vento 120 graus, 129. Meu Whisky Bravo, Whisky, copiou a torre? Copiado, pouso autorizado, pistão no zero para o Whisky Bravo, Whisky. Whisky Zulu, tá? Whisky Zulu. Somente desça para 2.500 pés. Altímetro 902 e vindo de tráfego a frequência livre a 1.500 pés. O refletor de tráfego é o que é o Fox. Série 2591, visual com linha gente na curtíssima. Relativa. Série 2591, após mesmo autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Após o linha gente, nem mantém pistão na zero com a série 2591. Kilo Romeu 11, autorizado ingresso pistão na 7, reporta a linha de pronto. Faltou a data pra tudo. Vitória Hotel deve estar autorizado na esquina permanente. Encolhe para a primeira direita, solo 1, 2 ou 1. Quilo Zulu, desça para 1.500 pés. Prisado de decolagem, vento 1.00 graus, tono 4.9. Ao alinhar, prisado de decolagem, sofere 2.5 na zona. Serra 3.26, após o TAP, vou na proa do Serra Vitor 3.66. É Azul Eco? É, escuta. Essa é minha torre em 1.895. 1.895, graças. Torre, Serra Azul Eco, desarremar. Serra Azul Eco, reporte, solo controlado em Rimar, pouso por conta e risco. Vento em Salvador, 1.10 graus, 1.3, nós. Quem é 1.0, 1.2. Está batendo controlado, Eco. Por séria 2591, no decolo 27, controle Salvador 1208. 1208, obrigado. Papatango, Kilo Romeu Oscar, decola aos 27, no pro outro farol de Itapuã, controle 1208. O farol de Itapuã, 208, Kilo Romeu Oscar. Espécie Rui, Serra Vitor 366, ajuste 1012, prossiga. Agora na Frodo 361. Controle Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, decola com transponder 5142, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições da Arbor 1, Força Aérea 2591. Antônio, boa, tá no filo, Roberto. Boa tarde. Decolando o 7, cruza 600 para a hora de 500. Tudo bem, senhor. Prossiga a visão na escuta, cabelo. O senhor autorizaria a seguir direto Morro de Sassau antigamente a 2.5? 1.500 pés a princípio devido ao tráfego. Prossiga. Ah, sim, senhor. Delta Solo 29, frequência livre. Gente, o Vitor Hotel está prosseguindo para... Ok, Vossa Senhoria está mantendo 500 pés, confie. Positivo, o controle está ciente. Luciano 632B está autorizado a aproximação a RNAV. Autorizado a RNAV, 6326. Luciano 2591, não vou direto, Léo. Direto, Léo, Força Aérea 2591. Charlie, Sierra, Romeu, acione, chame para trás. Confirme o pátio, Charlie, Sierra, Romeu. Ciente, pátio 5, chame para decolagem. Romeu, acho que está autorizado a altitude solicitada, 2.000 pés, 2.500. Então, acende para 2.5, direto, 8 pau instrumento, quilômetro. Tá, ok, positivo. E consta aqui para mim, o senhor voa para Siri, confirme. Afirmativo, mas devido à próxima aeronave, nós vamos entrar justamente morro, após pode ir, né, Siri. Tá, vamos evitar a rota tubarão. Luciano 6326, próximo ao rádio Farol Cibra, tem um helicóptero a 500 pés. O mesmo não irá interferir com a sua aproximação. Afirmativo, já monitora onde quer. Tira Zulu, controle. Vai nós. Vai direto rotatória SAS, encurtando assim a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional. Agradece muitas vezes. Tira Zulu. Vitor Hotel Delta. Copter Vitor Hotel Delta. Apenas para sua informação, a aeronave da Avianca Oceanair, equipamento Airbus, procedente de Ilhéu, está agora a 8 milhas e meia para a cabeceira 10, alinhado para pouso. Apenas para sua informação. Luciano 6326, reduza cheque o trem, chame torre, frequência 11895, câmbio. Afirmativo 295, autorizado, decola da presente. Autorizado, decola da presente posição, o vento é 100 graus, 14 nós, Airbus da Oceanair, a meia dúzia de milhas da cabeceira 10. Torre Salvador, boa tarde, Oceanair 6326, vai passar o 372. Oceanair 6326, informação de tráfego com helicóptero, Robson 66, tá decolando aqui do pátio 5, aqui bem no eixo da 10, aguarde autorização de pouso. 466. Charles Romeu, fora do solo aos 33. Charles Romeu, já avistado, decolado aos 33, prossiga para a praia de Piatã. E chame o controle, é 120.8. Charles Romeu, seguiria para Piatã, 120.8. Muito grato, até o retorno. Poxa, né, 6326, tráfego superado, pouso autorizado na 10. O vento é 100 graus de proa, 139. Afirmativo, livre pouso, piso no zero, cenário 6325. Salvador, muito boa tarde, o Papapá Charlie Serra Romeu. Papapá Charlie Serra Romeu, controle, meu cordial, visual litoral, chame sinal para pouso no Del Rey. Muito boa tarde, meu comandante, muito grato pela informação, chamará no Del Rey. Força Aérea Brasileira 2591 passou o nível 150. Chame Recife, frequência 1288, também. Chama agora Recife 1288, Força Aérea 2591, boa tarde. Boa. Então, China M3 no 5. A 6315 está autorizada a linha IMC, a 10. A linha IMC, 10, 6315. 895, solicite instruções para pouso. 2895, muito grato, quilo. Aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Whisky Kilo Zulu. Papa Tango Whisky Kilo Zulu está autorizada a final da 17. Levando no 800 para o 197, o Whisky Kilo Zulu, muito grato. Vou chamar minha 326, solo para os 36, chama o solo, 21 no 1. 21 no 1 vai chamar. Chamar minha 315, decolagem autorizada, dá 1 no 0, vento é 1 no 20 graus, 1 no 4 nós. Decolagem no 0, minha 3. Na 3805, pós Oxané, está autorizado a linha e manter a 1-0. Pós Oxané, a linha manter a 1-0, a 3805. Zulu, está autorizado o pouso na 1-7, o vento é 1-20 graus, 1-4 nós. Senhor, na 1-7, com 7-20 e 1-14 quilos. Trânsito 5, decolado aos 38, chame o controle, 208, boa viagem. 208, obrigado, ótimo dia, até a próxima. Controle Salvador, muito boa, 6315, Oxané. Você Luciano, 6315 é o controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa Leda, Leda Mótima, capitão. Após 2000, Leda Mótima, 6315 sem restrições, obrigado. A3805 está autorizado a decolar, está 10, vento é 1-0 graus, 1-3 longe. Azul 27 no 4, a linha mantém após o trânsito 21 da TAM. Direto pro bairro. O bairro, 6315, muito obrigado. Vitor, Hotel Delta, chame a torre agora, frequência 11895 e até a próxima. Controle, 208. 208, boa tarde. Boa. 895. Salvador, uma boa, ou Azul 2714, decolou na sua escolha. Azul 2714 decolado, está em contato radar, suba sem restrições e voo direto para Barreiras, após 2000. Após 2000, direto Barreiras, 160-2714. Está autorizado já a prosseguir direto para o pátio 5, sobrevoo da paralela, informe na final. O Vitor Hotel Delta, na final para o pátio 5, não atrasa o reportar. Eu vou pela esquerda, direto Barreiras, autorizado. Pela esquerda, Barreiras, obrigado. Guardião 05. comandante a bordo? Ok, ciente. É, prossiga o táxi para o ponto de espera da 17, Guardião 05. Pronto, 3193, autorizado a decolar da 10, vento é 120 graus, 14 nós. Autorizado a decolar da 10, Guardião 05, autorizado a decolar, rumo sul, vento 120 graus, 17 nós, pista 17. O senhor vai encontrar um tráfego, um helicóptero a 500 pés, nas proximidades da praia de Piatã. Vitor Hotel Delta, helicóptero da Polícia Militar, Esquilo, decolando agora sentido farol de Itapuã, reporte visual algum tráfego. Ciente, vai manter a separação após visual, reportará o Vitor Hotel Delta. Poxa, né, 6142, a linha aí mantém 1-0. Guardião 05, decolado aos 45, chame na vertical do farol de Itapuã. Chama lá na vertical, Itapuã, Guardião 05. Se não for interferir com a navegação de Vossa Senhoria, o melhor centro de controle do Nordeste autoriza voar direto para base. Prossiga. Positivo, da presente voa para base, está 3205. Muito grato, senhor. Bravo, 139. Ciente, vai ficar atento às aeronaves do pátio, a coloca final já, vem tratar, Delta agradece. Guardião 05, tráfego superado no momento, à sua direita. Mantenha presente pro e chama o controle, 208. Estou a 208, graças ao Guardião. TAM 3193, decolado. Aos 4-6, chama o controle, 208. 208, boa. Whisky Charlie Mike está na escuta da torre. 3790, 37, 14. Controle está 3193, decolado na sua escuta da El, Leda, Irumi. TAM 3193 decolado, este é o controle, contato radar, após 2000, curvar à direita, voa Leda, Leda, Irumi. Após 2000, direita, Leda, após Irumi, está 3193. Oceano 6315, chame Recife, frequência 128-35, câmbio. 2835, 6315, uma ótima, até a próxima. Tudo, boa tarde, Guardião 05. Capitão Guardião 05, este é o controle. 106, vai até o circuito para o patrulhamento, Guardião 05. Positivo, livre. Poxa, né? 6142 está autorizado, decolar da 10, vento 10 graus, 132. Salvador, 097, Salvador, desça para o nível 100. Chegada em apoio. 100, bom sucesso, essa civil esquerda. Presta uma informação. Positivo, livre. Dois decolado, aos 48, chama o controle, 208. 208, muito obrigado e uma boa tarde. Salve. Vitor Hotel Delta já no sol? Vitor Hotel Delta, seu solo aos 49, frequência livre. Oceano 6142 ao controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, direto Jama. Após 2000, direto Jama, Oceano 6142. Frequência 12835. 12835, tá 3805, boa tarde. 12794, nossos agradecimentos. Pode voar direto para o destino, seu 12794. 2794, bom destino, obrigado. Janeiro 6321, pronto, espera. Janeiro 6321, decolagem autorizada, da 10, vento, 1-0 graus, 14 nós. Tiente Vitorino de Juliette, chame a torre 1-1-1-8-9-5 e solicite instruções para pouso, cara. Torre 7-5-2. Torre Juliette está autorizada a final da 1-7. Para a final da 7-10. Serra Índia Alfa está autorizado a alinhar e manter, zero a partir da Delta. Juliette, pouso autorizado, 1-7, o vento é 1-0 graus, no 4 nós. Pouso autorizado, 1-7, 1-3-10. Chanel 6321, decolado aos 5-2, chame o controle, 208. O senhor 6321 é o controle, contato, radar, sem restrições, após 2000, direto a Leva. Leva, graças. Oi, provador, muito boa tarde, ajuda 7 no 5, informação, Romeu. 7 no 5, indecida para 8000, com 1012 na chegada à manta. Vamos aguardar então para a descida, eu vou comandar a descida devido ao tráfego em sentido contrário. Então vamos livrar então agora o 70 para 8000, validade 2002, estamos realizando alguns desvios aqui, para a informação. Positivo, tá certo. Alfa Papa Delta. Plano 3193, chame de 2835. Vai controlar a frequência, por gentileza, 3193? Positivo, frequência 12835. 2835. 95, obrigado, bom dia. Índia Alfa, decolada ao 54, chame o controle, 1208, boa viagem. 208, obrigado, vai pra lá. Controle, Salvador, Serra Índia Alfa, decolada na sua escuta. Salvador, Serra Índia Alfa, litoral, 1500 PR na escuta. Deixa o Serra Índia Alfa. Salvador, uma boa. Gol 2090, gol 090, pronto. Sai, gol 2017. Veio decolagem, da 10. Vento é 1-0 graus, 1-4 nós. A linha decola da 10, gol 2090. Alfa? Tô chegando. Proideal para o destino é 235, autoriza? Ok, Pro 235, suba para 125, informe estimado para pôr. Pede, Serra de Alfa. Suba estimado de pouso é o 1855. 1855, estimado de pouso do Papá Papá Serra Índia Alfa, que sobe visual para o nível 125. Oceano 6142, passou o nível 150, chame Recife 2685. 2085, Oceano 6142, obrigado. Boa. Informação do Azul 2714, tráfego 12 horas, 29 milhas, aeronave da companhia em sentido contrário, é o voo 2715. Tráfego 2714. 2715, tráfego da companhia em sentido contrário, o voo 2714, está 28 milhas, passando 130, subindo para 160. 2715, ciente, obrigado. Tá, caixa livre, vitorino de Juliette. Gol 2097 ao controle, contato. Prossiga como autorizado. Prossegue no perfil, gol 2097. Gol 1097, terça, para 4000. 4000, gol 1097. Azul 2795, tráfego superado. Azul 2714, tráfego superado. Azul 2715, possibilidade de voar para o Serra Vitor 366. Informativo. Autorizado. Mando 366. O 2714 solicita 1809. Gente, sub mantém 80 e aguarde confirmação. Confirmado junto ao centro, nível 180 autorizado. 180, Azul 2715, descida para 6000. 6000, 2715. Voo 2097, pode evacuar, Alcha? Positivo. Grato. Controle Salvador, boa tarde, aeroporto 2231. 2231, vamos abreviar sua trajetória para pouso, voo em Sierra Vista 366, desça para 8012, prossiga. Ok, descendo para 8012 no 366, vamos lá. Região 05 regressando, chame torre, 11895. Vou alinhar e decolar, dá 17, o vento 100 graus, 14 nós. 100 graus, 14. 288. 1288, 204, boa tarde. Boa. 10, prossiga. A temperatura 30 graus e o ajuste no 012. Reposto interno. Torre, guardião 05. Guardião 05, prossiga. Passou, está em Piatã, está no jogo campo, para regresso ao Paz Graé. Recurso à esquerda, direto para o Graé, não há tráfego a reportar na final da 10, nem da 17. O vento é 10 graus, 14 nós. E ratifico, tem um helicóptero da Polícia Federal fazendo um check de manobras de solo aí próximo ao Graia. Fique atento ao tráfego. Já atento ao patrulha e direto ao Graia, guardião 05. Guardião 5000, 2715. 17, 91, 20 graus, 14 nós. O 097, em descida para 4000, vou ir para o Serra Vitor 367, está autorizado a aproximação à RINAV. Gol, 1097. Matilson, a Pro do Terra Vida 367, estará 4000, 3000, RINAV. 097. Tive. Eu lhe fiz algumas chamadas antes, o senhor não respondeu. É a IS necessita que o senhor dê uma ligada lá para eles, que houve um erro no seu plano. 12835. 2835, uma boa. Boa. Papa Romeu Alfa Papa Delta, decolado aos 02, chame o controle 120, décima 8. Chamará controle 120, décima 8. O Whisky Charlie Mike, não copiei a sua solicitação, confirme. Acredito que foi algum erro na rota, se eu entrar em contato lá com eles, a princípio eu creio que seja isso. Salvador é o Papa Romeu Alfa Papa Delta. Alfa Papa Delta, controle, siga a linha do litoral, suba para 1500 pés. Seguir a linha do litoral, subir para 1500 pés. O senhor poderia me informar para o ideal? Não, o senhor decolou do aeroporto internacional, vai fazer uma curva à direita, voando sobre a água e deixando a linha do litoral à direita. Prossiga. Correto, senhor, Papa Delta, limitado a 1500. Positivo, o senhor vai subir e manter 1500 pés. Eu preciso do seu estimado para pouso. Eu estimo pouso, senhor, em mais 2 horas naquela localidade. Ok, anotei 1903 o pouso. Pode 8-63-04, descendo ao 150. Oceano 6314, esse é o controle. Reduza para 250 nós, voe para Serra Vitor 366, descida para 7000 com 1012. Número 4, para Bruno 366, 10 ao 70, 63, 14. Vamos trabalhar com altitude, capitão. O ajuste 1012 desça para 7000. 1012, 7000. E altitude então, moderado. Uno 097 em aproximação, reduz a check trem, chame torre 1-1-8-9-5, campo. Reduz 895, gol 097. Ah, tá autorizado, pode iniciar o táxi aí, chame na Papá. Se eu já consegui o contato com eles lá, aí é. 5. Tá livre o táxi até a Papá e aguarde na Papá. Escute Charlie Mike, inicialmente mantém a posição aí no pátio. Aguarde só um instante para iniciar o táxi para Papá. Oi, Salvador, Bono 097, Arpaçal, Serra Vitor 372, abaixo da trava. Lima, Lima Alfa já tá pronto pro táxi? Chame na Táxi ou Tatá, Lima, Lima Alfa. 1097, boa tarde. Autorizado o pouso na 10. O vento é 130 graus, 139. Livre pouso 10, voo 097. Tarde 105 já no céu, controlado. Da Renave. Para 2.500, autorizado a Renave, 27 no 5. Seria do 2231, desça para 4.000. 4.000, 2231. Uma Lima Alfa. Táxi autorizado via pista no 7. Chame a linha de plato para decolagem. Alfa Delta, suba para 2.500 pés. Alfa Delta, subir 2.500 pés. Alfa Tango, Oscar Zulu, Serra, está autorizado a acionar e chame táxi. Tinha número 314, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 030. Perder contato rádio com controle Salvador, na radial 280, vai curvar para o Serra Vitor 368 para o RNAV. Proa 30, ciente do limite, meu amigo, é 314. Coordenação, Fisco Charlie Mike. 097 no solo ao 08 ao livrar solo 21 no 1. 314. O voo no 659, autorizado a linha e mantém 10. A linha mantém 10, voo no

66. Até 2 milhas dele, pode ser? Pode, desça para 2.500 e RNAV autorizado. 2.500 autorizado, 10223. Ciano 6314, reassuma a navegação na produção aviso 366, em descida para 5.000, agora o número 3 para pouso. Prodo 366, 5.000, 6314. Patrulha, TR de Alfa. TR de Alfa. Felicita 145. Positivo, livre. Tá, por favor. Patrulha, ligou 1.059, decolou. P59 ao controle, contato radar suba sem restrições após 2.000 letras de Irume. Ok, após 2.000 direto de Irume, voo 659. Urbana direita para Leda, após Leda Irume para o voo 659. Ok, se entendeu agora, Júlio, certo. Leda Irume, 659. Você no 6314 e descida para 4. Oceano 6314, desça para 4.000 pés. 4.000, 6314. Zona 620, desça para 5.000 pés. Desce para 5.000, 2.0 da Barra Romeu Alfa Papa Delta, voo direto para barreiras autorizado, suba sem restrições para o 085. Sem restrições para o 085. Já aprovando barreiras Alfa Papa Delta. Estou 366, 2231. 2231 em redução, checa trem, torre 1-1895, 2231. 1895, boa. Salvador, boa tarde, Alcanceiro 2231, passou 366. Passarei 2231, é o número 2 para o pouso. O ajuste é no 0 no 2, aguarde a autorização.